responder. Cono 11, controle 12, grave direção 8, Canaã 62, no nono. Correto, 62, no nono, confio em portão. 05. Chame pronto. Canal 9972, Salão 15, direita, Salão Salvador 1219. 219. Salão Salvador, bom dia, será 972, Librou, na pista. Será 9972, bom dia, alto aquilo, parte 3, posição, só um minuto. Alfa Kilo, pátio 3, guarda na posição. Alfa Kilo, pátio 3. Posição 6 Lima, 62 Lima. 62 Lima, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, 1997, não pode discutir bem essa frente, por favor. Portão 10, autorizado, chame táxi. Alô, Salvador, bom dia, moro na frente, autorização para o galeão. 963, informação F confere autorizado para o Galeão, VPGV 257 até Mons, nível de voo 360. Saída da Ana Virume com primeira curva direita. Transponder 5155, controle Salvador 1-2-3-8. Confere autorizado para Confins via Apozua 21, nível de voo 360, saída Arbor, Enefa, após voo de CT Nítibo. Com primeira curva direita após decolagem. Transponder 5160, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Confins 360, decola agora Enefa Nítibo, com primeira curva direita. Aerovia autorizada pelo 21, 5160, transponder e 1908, controle voo 1093. 1093, cadejamento correto, confirma o gate. 1008. 08, ano pronto. Federal, posição mudou, posição é 5 Lima, 9973. 250, Goiânia. 5 Lima. Salvador, bom dia, boa noite, 65, autorização Brasília. 6225, funcionamento de PB? 1-3-1. 1-3-1, táxi aprovado, seu ponto de espera. Via Pátio Uni Índia, ponto de espera Torre, 1-1895, pendegrana 0-1-6. 16, nível táxi, 2-9-5, Torre, 0-1-6. 1-8-6-5, para Brasília, autorizado, VPs 1-7, nível 360. Saída Arbora Elefa com primeira curva direita, transponder 5162, controle Salvador 120, décima 8. 0360, via Pai do Lula, 7, decola, Arbora Elefa, curva direita. 62 Transponder 08 controle, vou no 800. 8500 tem correto, confio em portão. No portão 11. 11, chame pronto. Chamará. Para o táxi, o TAM 9571, anota 171, aguarde 4 horas para alternar o galhão. Quatro horas, galhão, confirme também de cabo. 171. TAM 9571, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 do táxi da Índia, ponto de espera 12, 1895, canhão no 0, no meio, bom voo. No 0 no meio, via Índia, 1895 na 10, 9571. Visão com campo. Reportará visão com campo, grau 9900. Salvador, outro na 285, pode esperar a prata. Na 285, a linha decola separada? Ah, firma. Na 285, autorizado a linha e decola separada, vento variável 029. A linha decola direto na 285. Continua a aproximação, aguardando pista livre, vento 9970. Continua aguardando pista livre, federal 9970. Pouso autorizado, vento calmo. Pouso autorizado, federal 9970. Xenemia 225, decola aos 24, controle 1-20-208. 208, 0-8. Controle Salvador, Xenemia 225. Xenemia 225, contato radar, saída Argo, Rio 380. Argo 380, 7, valeu, deixa. 2890, chama Sandra e Cícero, em 1,5, decimal 85. Cola 1865, pushback, acionamento no 1-9. Portão 1-9, autorizado, chama Tec. Toma Tec, 1865. Fala, Sandra e Cícero, 7, acionamento a 7. Portão 7, autorizado, chama Tec. Chama Tec, 35. 2-0, agora é qualquer. Centro Recife, 1-2-6-8-5. 2-7-5, 0-6-2-0, boa. Zero Azul, 9100, alto, 434, Romeu, pushback a toda vez. Já tinha o Azul 9100. Chamaremos para o Pacão e Azul 9100. É o 9970, São 25, libera direita, 1219. São 9, obrigado, pode. São 9, obrigado, pode. Bom dia, 9970, Alfa Kilo Paz 3, posição 6 Lima. Alfa Kilo Paz 3, 6 Lima, posição geral. 6612 Lima. Estou no 963, aguarde pushback acionamento. Sérgio. Para o pushback acionamento, gol 093.8. Vou no 093, aguarde pushback acionamento. Te aguardo. Tá 35 no teste, tá, que tá aprovado, tá ponto 0 na pista 0, repate 1, tá aqui em Índia, ponto disparador, Rio 1895, PNH 10, 16, tá aqui em Braia da Azul, talvez tá com 4 como número 2. Negativo, estimando de 4 a 5 minutos do pushback. É, confirma o motivo? Que tem várias aeronaves puxando no setor, ok? E nós, a partir do momento que pedimos, somos que número? Tinha o número 2 nesse setor, mas vai aguardar algumas aeronaves taxarem em retaguarda. 178 a bordo, 3 horas e 10, com... 5 aguarde instruções de táxi. Olha, para o táxi azul 9100, PAB63, autonomia de 3 horas, alterna Petrolina. Azul 9100, chama na saída do pátio 3, aguardando instruções. Saída do pátio 3, azul 9100. Salve Salvador, 14201, para o táxi, com 125, 124 a bordo, 4 horas e 27, internado, que é abraço, que é Romeu, 124. Azul 4201, direita de Índia, ponto para a torre, 1895, PNH 1096. 1016, até o ponto de espera do 10, 2118, 4201. Azul 9100, táxi aprovado, tá, ponto de espera da pista 0, via Pátio 3, Pátio 1 e Índia, ponto de espera torre 1895, que é negar no 0 no meio. Principal Índia, azul 9100, ponto de espera torre, até a volta. 1865, táxi aprovado, tá, ponto de espera da pista 0, via Pátio 1 e Índia, ponto de espera torre 1895, que é negar no 0 no meio. Pátio 1 e Índia, 1096, ponto de espera verdade, Coronel, mestre de fora. Estimado Gol, 1093. 3 minutos. Autorizado, alinhar e decolar da pista 10 azul, 4201. Autorizado a alinhar e manter. Mas azul, decolagem, está autorizado a alinhar e manter na rua 0-3-5-3. 2-2-2-9, quando precisa atrás de taxa, Anitta, para o 2-2-2-9. Até mais. Estamos sempre em 1288. Confirma a frequência, por favor, 0285. 126, a correção. 128, decimal 8. 288, 300, restrito, 0285. Segundo 098. O gol 1963, portão 04, autorizado, chama táxi. Autorizado, posicionamento, gol 1963. O Xanem 62, no 1, portão 5, autorizado, chama táxi. Autorizado, Xanem 2. Decola 3-4, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0, 8, controle, azul 4-0, bom dia. Sobre Salvador, bom dia, azul 4-2-0, decolando a Bael. Azul 4-2-0, contado em radar, estado da ANISA 3-2-0. Dael, sobe para 3-0. Possível fora de Leda, Dael. Leda faz 2000. Faz 2000, Leda, 4-0, Leda. Autorizado de decolagem, pistão no 0, vento calmo. Parecendo, 1-0, pistão 3-5 no 7. Salvador, bom dia, azul 9-1-0-0, ponto de espera pronto. Azul 9-1-0-0, bom dia, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Ali manter pistão no 0, azul 9-1-0-0. Espero 2-2-2-9, vou estar aqui, descendo 50. TAP, confirma a descida? 050. 050, 2-3-2-9. 2775, desça para 2510, ajuste 1016, autorizado em nave e reporte estabilizado. Aguarde a instrução de táxi. Eu era. 3 horas e meia, T357, decola 35, controle 119, decima 8. Corrigindo 1208. 1208, TAS 357, bom dia. Bom dia. Zero, vento 020 grau 029. 020 decolagem, pista 10, zona 0, 0, 0. Oi, bom dia, boa noite, Neto. Pode parar da 10. 65 autorizado a alinhar e manter, pista 10. Mantém na 10, 8, 10. 67 a bordo, 3 horas e 40, alternando o Guarulhos. 1963, direita via Índia, ponto de espera torre, 1895, PNH 1096. Autorizador táxi via Índia, no ponto 0395, e ajuste no 096, vou no 963, bom dia. 621, autorizado até o ponto de espera da 10, via Pátio na Índia, ponto de espera torre, 1895, PNH 1096. 1096, Pátio Índia, ponto de espera da 10, 295, PNH 1093, até o ponto de espera autorizado via Pátio na Índia, ponto de espera torre, 1895, PNH 1096. Segue a Bianca. Bateu no Índia, segue a Bianca, gol na 093. Passarei do 2229, desça para 2510, ajuste 1096. Autorizada a RINAV, reporta estabilizado. 2500, no 096, quanto vai estabilizado na RINAV, 2229. Salvador, 208, 9100. Salvador, bom dia, Azul 9100. Azul 9100, contato radar, saiu da Conde, nível 170. Na Conde para 170, 9100. Confirmando que você está no Pátio 3? Sim, Matias, que é o terminal da logística de carga, tem um motivo. Sim, tinha autorizado para o Pátio Champagne. Tomara a posição 3, cruzando 060, extensão 360, 1-2-320. O senhor está com traço da TPS? Vento 010 grau 029. Decolagem, boa noite, BSI. Salvador, bom dia, Guarulhos 963, não pode esperar o 1-0 pro. 1-963, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, bom 1-963. Azul 4201, chama Centro Recife em 125, decimal 1. Recife 251, Azul 4201, agora. Cruzado direto com Jesus 9100. 5, decola aos 41, controle aos 39, corrijo. Chame agora o controle 120, décima 8. Controle, bom dia, 865. 865, bom dia, contato radar, saiu da Argo, nível 360. 360, Argo. Tomador azul 2775, ação CAV para 366. Gente, torre 2895. 2895, grato, boa. Torre Salvador, azul 2775. Azul 2775, bom dia, já estabilizou algum campo? Afirmo, bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Ciente, 75. Voo 1963, autorizado decolagem pista 10, vento variável 029. Autorizado decolagem da 10, voo 1963. Mantenha 50, azul 4958. 050, 4958. Salvo Salvador, tá 3253, pronto para o táxi 173 a voa. 3 horas e meia de autonomia, alternando Campinas. Então, 3153, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via 7341 em Índia, ponto de espera 21895, PNH 0906. Sim, batido no fundo do táxi 31, Índia, ponto de espera 3253. 2775, autorizado pouso, pista 10. Polo 963, decola aos 42, controle 120, décima 8. 208. Oi, bom dia, Polo 963. Polo 963, contato radar, saída da El Sul para o 360. Para o 360, 963. Encontrar sete, justiça, 1288. Dentro de 5, 17, que eu tô. Negativo, porque por gentileza, prossiga. Dentro de 5, 1288. Justiça, 1288, bom dia, 37, 3597. Alto claro, 963. Alto claro, 963. Quanto foi espera? 369. Autorizada presente, vá na produção Vitor 366 ou 4958, mantendo a presente velocidade. 366 ou 4958 está autorizado, descendo para 5.000 ainda, senhorita. Separa 2.500 pés, ajuste 1.016, autorizado a RNAV, reforço estabilizado. 1.016, desce 2.500, autorizado a RNAV, reportará estabilizada. Azul 4958. Turno 649, as operações para sequenciamento, curva direita na proa 225, o limite será radial 270.2. positivo, então 62 no 1. Ali mantém agilizando as manobras. Quando eu lembro, Gol 963. Gol 1865, chama Recife em 125, decimal 1. Estabilizado nas naves 2229. 2229, turno 1895. 1895, obrigado. Voo no 649, desça para 2500 pés, ajuste 1016. 2500 pés, 649. Voo no 649, reduza para 200 nós, número 3. 2009, estão no 0, vento 340 graus, 029. Decolagem no 0. Bom dia, Gol 093, mantém o ponto de espera? Mantém. Passarela 2229, pouso autorizado, pistão no 0, vento 340 graus, 031. Pouso autorizado na 1902229. Chalé 6291, decola 47, controle Salvador 1208. 1208, obrigado, bom dia, 6291. Controle Salvador, bom dia, Chalé 6291. Chalé 6291, contato radar, saída da EA, nível 360. Itael 360-629, Silvana Proedita, é o Olheda? Olheda. Proedita, presente 6269. Bolo 963, chama Centro Recife em 125, decimal 1. 125, decimal 1, chamaremos 96. Voo 649, resto navegação, voo Serra Vitor 368. Aprovo Serra Vitor 368, vou estabilizado na aeronave, azul, 4958. 4958, torre 1895. 1895, azul, 4958. Torre Salvador, bom dia, azul, 4958, estabilizado na aeronave, da 120. Azul 4958, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 4958. 5, com a 0903, mande linha. Negativo, mantenha aí no ponto de espera, no 0903, tem mais uma aeronave na final. Ok, vai manter estabilizado o decolete imediato. Sim. Salvador de Azul 9100. Queria coordenar agora que Azul, a gente voa na flor do Alfa Romeo 363. Agora. É direita, somos Salvador 1219. Agora chama 219. Obrigado, bom serviço. Obrigado. Uma torre 1895. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Alfa Romeo 363, Azul 9100. 363, Azul 9100, obrigado, senhor. Aguarde mais alguns instantes, a gente vai verificar se vai ter segurança para a sua decolagem. Só por curiosidade, qual que é a separação dele? 5 milhas. Ok, obrigado. 372, qualidade travada, 649. 1649, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Azul 4958, solo ao 54, libera direita, São Salvador 1219. Direita 1219, 4958. 1093, aeronave da companhia agora a 4 milhas, aguarde mais alguns instantes, assim que a mesma passar, vou autorizar a sua decolagem. Voo no 649, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável 03. 649, ele me fala. Bom dia, Azul 4958, Alfa Kilo, parte 3, atentado sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento 4958, bom dia. Seu nome é 211, chama-se Andrei C, senhor 25, 1. 251, bom dia, 12. Serviço rodado encerrado, 2 minutos para o limite da terminal, chama agora da Caju, 20-1. 20-3. 1-20-3, afirma. 203, Azul 9100, até a resposta. Ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero. Solo 56, libera a direita, solo Salvador 1219. Solo 219, gol 649. Salvador, Angola 649, desculpa. 3, autorizado decolagem pista 1-0, vento variável 039. Livre decolagem 1-0, agora 09. São 3, 153, após a rolagem do banho da Gol, ali mantém. Bono 093, decola 0900, agora com controle 1208, bom dia. 08, bom, 093, bom dia. Gol 093, contato radar saiu da árvore, nível 360. Gente, saiu da árvore 360, gol 093, possível voar Elefa? Autorizado, Elefa. Elefa 093. Autorizado decolagem pista no 0, vento variável 029. Meu nome é 49 de 10, meia dúzia. 7 dúzia, até a próxima volta. Conquista? Qual seria a rota? Eu acho que será a bomba tapa. O 05, eu entendi que o senhor já está pronto para decolagem, é isso? Hoje é o 05, ciente autorizado a decolagem, informe fora do solo. Guardião. O Guardião 05, ciente, decolado ao 04, aguarde transferência. Não aguarde transferência. Agora com controle Salvador 1208. 1208. Controle Salvador Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Decolou Salvador, acionado 9795, sobrevoo subúrbio. Atento à área restrita de Salvador. O controle ajuste 90 no meio, Guardião 05. 90 no meio, escuta permanente. 280, voo no 093. No 093, chama Sandra Recife, no 28, decimal 8, um excelente voo. 288, voo no 093, no dia. Confirmando, a mensagem está meio puxado, é o Romeu de Taratão? Em alto e claro, Romeu Tarotá, autorizado para descer via rota do plano de voo, nível 085, decolagem feita no 7, curva direito, corredor axé, 1.010, restrito até a liberação do controle. Transponder 5173, controle Salvador 1208. Romeu Tarotá, confirme o pátio. Deu bem a economia. Chama a torre para acionamento em 1.8.95, PNH10, no mesmo voo. Meu Vitor Hotel, livre acionar, chama para o táxi. Via Rio 5973, informação Foxtrot, cópia Recife 330. Rio 5973, bom dia, informação Fox, confere, autorizado para Recife, via P 197, nível de voo 330. Ainda pouca de Maracaju com primeira curva à esquerda. Transponde 5415, controle chamador 1208. 330, Recife autorizado, autorizado no Foxtrot. A saída convencional Cuca, Jamo, Aracaju, primeira fila de esquerda, chama 5495-0083-1993. Rios, canal 73, empate 3. Cotejamento correto, chama para o puxo. Pronto para o puxo, empate 3, canal 73. Autorizado, chama para o puxo. Autorizado, chama para o puxo. plataforma 755, acione a identificação de chegada Golf, e se mantém o nível 050. Golf 050, Golf 755. Vitor Hotel, autorizado ingresso e decolagem pista 17, vento calmo. Risco 975, pronto, copia. Pronto, copia, então, Fox Trot. Fox Trot, confere, risco 975, autorizado para Fortaleza, via Presumo 9, Bangu, DCT Abuco, nível de voo 350. Saída Borba, pós DCT Frotique, com primeira curva esquerda após decolagem. Transponde 54 no 3, controle Salvador 120, décima 8. Risco 975, autorizado 3, 50,